tesouro que o Senhor reservou para mim. Tu és toda ternura e carinho, és bondade, és virtude sem fim. Eu te peço perdão, mamãezinha, se algum mal impensado eu te fiz. Nesta data é o teu aniversário, mamãe, eu desejo que sejas feliz. Se eu beijasse os teus pés, mamãezinha, ou com um beijo enxugasse o teu pranto, não pagava o amor que me deste, e eu em troca te fiz sofrer tanto. Peço a Deus nesta data que os anjos ilumine os teus anos de vida, e que eu possa abraçar e beijar sempre, sempre a minha mãezinha querida. Os teus pés, mamãezinha, ou com beijo enxugasse o teu pranto, não pagava o amor que me deste, e eu em troca te fiz sofrer tanto. Peço a Deus nesta data que os anjos ilumine os teus anos de vida, e que eu possa abraçar e beijar sempre, sempre a minha mãezinha querida.